espera da luz. Deixam-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é meu. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. No melhor de mim, e sem dúvida será o que eu sempre farei para esta rádio, o melhor de mim. Muito bom dia, tudo de bom para vocês. Então vamos iniciar este programa, o programa Portugal no Coração. Cristina, em vossa companhia, até às 12, até o meio-dia estarei com vocês. Sim, senhora. Hoje temos dois convidados, Hilda Nunes, da Santa Casa da Misericórdia, e um pouquinho mais tarde, então, o Marcos Jacinto Mendes, do Crédito Agrícola, vai nos falar um pouco mais. Tudo bom para vocês? E vamos então ao melhor da música portuguesa. Hoje é friol, é sim senhor, é de arrepiar, mas também é bom, claro que sim, é para matar aquele bichoroco todo, claro que precisamos dele. Tudo bom para vocês nesta manhã, de 25 de novembro, manhã de aniversário talvez, para quem seja, um feliz aniversário, tudo de bom, o melhor, é sim. Música, e vamos já de rápido, ficamos com uma fama. Queres um beijinho, minha querida? Não é para a minha querida, mas é para todos vocês, o meu público hoje presente, o meu auditório. Então vai aqui um beijinho para vocês. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais, e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero escolher, mas não consigo. E há tanto

gente é livre para sentir saudade. Será que toda a gente é livre para sentir

que eu chorei. Tu estivestes a meu lado, como sempre.

Fais attention, je t'invite à la pêche dans la fina. Les filles sur la plage, elles font péter le show. Tout le monde bouge, allez danser, donnez bras. Sexy quand elle mouille le maillot. Então hoje temos uma nossa entrevista, temos cá presentes nos estúdios da nossa rádio Marques Jacinto Mendes, do Crédito Agrícola de Paris, que veio até cá falar um pouquinho connosco. Olá, muito bom dia, Marco. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo bem, obrigado. A viagem passou-se bem? Correu tudo bem, sim. É um tirinho, não é? É um tirinho. Está frio, está frio, está muito frio. É verdade, hoje está. Via a temperatura baixar conforme vinha aqui para baixo. Quer dizer que está mais frio cá, é? Está um bocadinho, sim. Olha, Marco, então coisas sérias. Vamos lá falar então. Como vai o nosso dinheiro? O dinheiro vai bem. Dinheiro vai bem. Vai bem. Há inflação, a economia, pronto, está como está, como a conhecemos, não é? Neste momento. Mas pronto, o dinheiro está sempre muito bem. Muito bom. Marco, diz-me, fala-me cá um pouco então, o que é que o crédito agrícola faz de diferente? O que é que o crédito agrícola hoje pode então aqui nos apresentar? Vamos falar do vosso banco então. Sim, portanto, o Crédito Agrícola é um banco português que já existe desde 1911, por aí, já temos mais de 100 anos. Portanto, é um conjunto de caixas agrícolas independentes, são 74 e com uma rede total de 600 e tal balcões, e estamos presentes em todo o território nacional, inclusive Açores, Madeira, e temos também escritórios de representação em Paris, em Genebra e na cidade de Luxemburgo. Muito bom. E desde esses anos todos, de sempre a parte imigração, o crédito agrícola acompanhou sempre aquela parte da imigração, os imigrantes fora do país? Sim, sim. O escritório de Paris existe, salvo erro, desde 2000, ou 99, 2000, por aí. E sim, sempre houve um acompanhamento da comunidade de imigrantes. Nós somos um banco um pouco diferente, temos uma estrutura cooperativa mutualista, ou seja, estas caixas são totalmente independentes e nasceram em vários pontos de Portugal. Não somos um banco que nasceu nas grandes cidades, como em Lisboa, por exemplo. Nós nascemos um pouco em todas as regiões e depois criou-se mais tarde a Caixa Central, que está cá para supervisionar, digamos assim, e para ter a certeza que o crédito agrícola no seu conjunto, a rede de caixas, mantém-se bem e mantém-se economicamente fortes e sustentáveis. Ótimo, muito bem. Hoje em dia, na verdade, estamos numa crise económica um pouco alarmante. Estes jovens que querem preparar os projetos da vida é tudo muito complicado. Qual seria assim este conselho da parte do Marco, hoje aqui presente, que é que o crédito agrícola pode fazer de totalmente diferente para ajudar estes jovens que iniciam as suas vidas e que precisam de comprar, construir e tudo isso? Portanto, hoje em dia toda a banca e todos os bancos têm vários produtos que se adaptam a todo tipo de projeto. É verdade que agora com a subida de inflação houve um forte aumento das taxas de juros, que foi uma coisa que se viu, portanto, de forma muito repentina, não é? Mas pronto, temos que ver que, pronto, isto é tudo cíclico, portanto, o mercado financeiro é uma coisa que nunca está constante, nunca está parado, portanto é normal que haja estas altas e baixas, digamos assim, em termos de taxas, em termos de portanto, a economia é mesmo feita assim. Para os jovens que pretendem investir, portanto, eu acho que o momento é sempre bom para investir. Não há momento certo, não há momento errado para investir. Portanto, o banco vai sempre acompanhar os bons projetos. Obviamente que o banco vai fazer uma análise cuidada aos rendimentos, ao projeto em si, para poder também acompanhar de melhor forma a pessoa que pretende investir. Portanto, o nosso papel não é endividar a pessoa, mas sim acompanhá-la e ter a certeza que a pessoa vai conseguir o seu projeto. Portanto, é uma forma também de, penso eu, de recompensa pelo banco, ver que acompanhou um projeto e que esse projeto teve sucesso. O mais importante. Exatamente. Mas também temos aquela parte, somos imigrantes, estamos cá, temos a nossa vida cá, mas temos sempre um bocadinho lá em Portugal. Como é que, em termos de imigração, como é que vocês podem ajudar e ter esta vantagem e uma, como é que eu ia dizer, quando cá estamos temos sempre aquele receio, aquele medo, porque chegamos ao banco, perdemos metade do dinheiro, porque infelizmente estamos cá, não temos tempo de nos ocupar do que se passa lá. Crédito agrícola pode hoje ajudar nesse sentido também? Sim, nós estamos cá para dar todos os bons conselhos aos nossos clientes, né? Hoje é dia, tanto para investimento como para poupança, nós conseguimos fazer um fato sob medida. Obviamente que, tanto se um cliente tem uma certa aversão ao risco, nós não vamos aconselhar produtos com potenciais perdas de capital. Portanto, estamos cá para informar e para, lá está, para aconselhar o cliente naquele que ele entender que é bom para ele. Portanto, obviamente que há muitos anos havia essa polémica dos depósitos, que dizia-se que o capital era garantido, mas não era bem assim. Também houve bancos que sofreram com isto, não é? Nós mantivemos sempre uma postura, enquanto crédito agrícola, muito próxima do nosso cliente. Portanto, o facto de termos estas caixas que são locais, nós temos um conhecimento local, portanto, da economia local. Vou pôr, por exemplo, a caixa do Noroeste, vai ter um conhecimento da área onde está implementado, vai ter um conhecimento certo dos negócios que estão à volta, da economia envolvente e, neste caso, também dos seus clientes, que será outra realidade, por exemplo, de uma caixa do Alentejo ou do Algarve. E isso, o crédito agrícola, eu acho que, na minha opinião, faz isso bem. Temos um conhecimento local dos nossos clientes, do negócio local, da economia local, estamos implicados nessa economia e isto é uma vantagem, creio eu, para os nossos clientes, ter o conhecimento dessa realidade. Hoje que somos imigrantes, estamos em Orleans, mas não há o crédito agrícola em Orleans. Para aquele cliente que está cá nesta região, não tem sempre oportunidade de ir até Paris. Vocês têm um seguimento? Conseguem estar próximo do cliente mesmo hoje? Podemos, sim. Felizmente temos as novas tecnologias que, com a distância de um telefonema, de um e-mail, podemos acompanhar todo tipo de assunto. Temos também, para quem quer seguir o seu dia-a-dia, o crédito agrícola tem as suas plataformas, portanto o CA Mobile, o CA Online, e através dos códigos de acesso pode acompanhar a sua conta e também abrir contas poupanças, abrir contas de investimento, portanto comprar, portanto, fazer a aquisição de partes de unidades de participação de fundos de investimento. Portanto, hoje em dia digamos assim, quase que não era preciso termos uma rede de balcão, mas é verdade que enquanto sermos seres humanos nós temos essa necessidade de estar, portanto, de ir ao balcão, falar com os colegas, ou com os colegas, não, neste caso para mim são colegas, mas com os empregados do banco, para, pronto, ter essa relação humana. Mas é verdade que hoje muita coisa se faz à distância, e nós, enquanto escritório de representação, a crise sanitária trouxe muito isso. Tudo se gera e tudo se consegue acompanhar e fazer através de mails, internet e aplicação. Muito bem, na verdade, como estávamos a falar, então, é verdade que simplesmente para ir trocas de dinheiro, cheque e tudo isso é mais fácil, mas na verdade quando é uma grande operação, uma pessoa precisa de ter aquele conselho. Exato. De falar com o nosso bancário aqui, e que dá os bons conselhos, e que muitas vezes uma pessoa vai numa ideia e sai com ideias totalmente diferentes e conselhos bem adequados. É isso que é o mais importante. É isso mesmo. Marco, muito obrigada. Deixa cá, então, como entrar em contacto com vocês, ou talvez outras novidades que queiras falar. Sim, portanto, o nosso site institucional tem lá todos os contactos do Escritório de Representação em Paris, que é creditagricola.pt. Podem mandar um e-mail para nós, para o Escritório de Representação em Paris, que é ca.er.paris, como a cidade, @creditoagricola.pt. Ótimo, já tem todas as informações. Agora deixa mais aqui uma palavrinha, porque assim o Marco tem duas, tem uma função debaixo do cotovelo, que é também o tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia, é isso. E deixa cá mais uma palavrinha, porque assim, aí ele dá um bocado, estava com os miúdos na aula, não deu para falar. E normalmente está lá a minha filha também na aula. Ah, está bem. C'était la plus sage, promis. Houve só um bocadinho de barulho, mas sinceramente, tens que dizer à Hilda, de microfone ligado, só subiam uns pss, de vez em quando, mas sinceramente, para a idade que tem, foram mesmo simpáticos. Ainda tive umas palavrinhas, tive direito a isso. Sim, Marco, deixa lá então aqui umas palavrinhas a nível da Santa Casa de Misericórdia, porque é verdade que é o que eu dizia há um bocadinho em antena, hoje são eles, nunca sabe o futuro, e esta casa está aqui para ajudar quem mais necessita, e nós aqui em Orleans, como eu dizia, não temos aquele referente para poder ajudar, mas deixa como podermos nós ajudar nesta época que vai entrar agora, esta época natalícia, talvez seja o momento de dar aquele apoio. É verdade. Iniciou este ano a minha participação na Santa Casa, já conhecia, obviamente. Portanto, a Santa Casa de Paris tem o nome Paris, tem Paris no nome, mas a Santa Casa de Paris, da Misericórdia de Paris, é a Santa Casa de todos os portugueses que estão em França. Portanto, nós queremos ajudar os mais necessitados. Temos várias ações a decorrer ao longo do ano, como agora a próxima que vai ocorrer, que é a recolha de bens alimentícios com vários parceiros armazenistas da região parisiense. E procuramos sempre, portanto, ajudar quem mais necessita. Infelizmente, com o aumento de inflação, o poder de compra reduziu bastante. Temos muitas famílias, e cada vez mais, e isso é preocupante, mais pedidos de ajuda que vem por parte das famílias. A missão é nobre. Nós precisamos da ajuda de todos, que seja da comunidade portuguesa de Paris, seja a comunidade portuguesa de Orleans, de Lyon, de Bordeaux. Portanto, gostaríamos que, portanto, a comunidade portuguesa toda de França ajudasse e participasse na missão da Santa Casa da Misericórdia de Paris, naquilo que pode, porque não, contactar connosco, contarem connosco para pensarmos em conjunto uma forma de ajudar esta causa e de ajudar os mais necessitados. Temos, por que não, fazer parcerias, de organizar festas, jantares com o intuito de ajudar a Santa Casa, para que nós também, portanto, lá está, precisamos de meios, gostaríamos de chegar ao máximo possível de pessoas, e contamos também com o apoio das associações locais, e para podermos também ajudar tanto a comunidade portuguesa e não só, localmente. Mas sabes que muitas vezes já veio a questão várias vezes aqui à nossa rádio, em que as pessoas, eu tenho um hábito de dizer, nem tudo se faz em Paris, nós também fazemos coisas boas, verdade. Muitas vezes vem a questão, Cristina, podemos ajudar, mas é longe, como fazer. E eu sei que num ano tivemos uma associação, onde nós fizemos aqui um depósito de receber o que as pessoas gostariam de doar, e o senhor veio com uma carrinha, ou veio para Paris e levou tudo para essa associação. Podemos fazer isso também, por coisas em prol, nos nossos eventos, ter um dos vossos benévolos para poder falar, para poder distribuir flyers ou anunciar, ou não importa. A nossa rádio também está cá para isso. E isso é importante, que também possamos ajudar quem mais necessita. Há pessoas que infelizmente é assim e acontece, e nós também podemos ajudar nesse sentido. E agradecemos. Não se esqueçam disso. E foi o que eu disse a ele há bocadinho. Há que falarmos de vez em quando. Vocês precisam de alguma coisa também. Aliás, não está longe. Precisamos de ser, pronto, de ser ouvidos também, porque quanto mais vezes sermos ouvidos e quanto mais falarmos na Santa Casa, eu acho que conseguimos chegar a mais pessoas. Claro que sim. Todos juntos. Exatamente. Muito obrigada, Marco. Obrigado, eu. Obrigada, tudo bom e um bom regresso até Paris. Obrigado. Obrigada, até ficamos já até uma próxima, obrigadíssima. Continuamos na boa música portuguesa e de seguida vamos ficar na voz de Lucenzo, vem dançar com o duro, foi da parte de Adriano Júnior para a sua irmã e para o seu irmão, le frère et la sœur, qui travaille très très dur et c'est pour les motiver. À fond, on est de tout cœur avec vous et on danse. Allez, c'est parti. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. We'll be right back.

história, da minha história. E sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Et je suis là pour vous répondre, comme je disais tout à l'heure, et je reviens vers vous, car effectivement, ça peut arriver que le facteur n'arrive pas jusqu'à chez vous. Et la semaine dernière, nous vous avons envoyé un petit courrier pour devenir un nouveau adhérent de notre radio, de votre radio. Et si vous êtes adhérent de la radio et que vous n'avez pas reçu notre courrier, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ça peut arriver que le courrier n'ait pas la bonne adresse. Donc, adressez-vous à nous. On est là tous les jours. Notre secrétaire est là et elle peut vous répondre effectivement. Contactez-la et lui expliquer effectivement, lui donner la bonne adresse pour que vous continuez à recevoir votre adhésion, y être présent le jour de l'Assemblée générale qui se tiendra effectivement pas ce week-end, le week-end prochain. Et c'est important aussi que vous adhérents veniez voir comment va la santé de notre association. Donc rentrez en contact avec Annabelle le 02 38 43 50 09, ou bien par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. et surtout c'est important que vous ayez cette information et que vous continuez à recevoir votre carte d'adhérent et vous continuez à être adhérent à la radio. Pour celui qui ne l'est pas, n'hésitez pas à le devenir, c'est important. Plus l'association elle est grande, mieux c'est pour nous et vous, et qu'on continue à garder cette association en vie. Música de boa, sim senhora, vamos a isso. É para isso que estamos aqui, gente, sim senhora. E de certeza que vocês tiveram esta informação durante a semana, uma lindíssima voz de música portuguesa e cabo-verdiana nos deixou esta semana. Vocês ouviram falar de Sara Tavares e de certeza que conhecem esta lindíssima voz que tem as origens portuguesas e cabo-verdianas, e tinha uma voz excepcional. A Sara Tavares faleceu semana passada, então, e deixou uma voz incomparável, uma voz totalmente diferente. E de certeza que vocês lembram-se, em 1994, no Festival da Canção, que ela tinha esta música excepcional que vocês todos guardaram. Chamar a Música? Música. E vamos ouvir então Chamar a Música, de Sara Tavares. Prisioneira desse olhar de mel pousado em mim, vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor como um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, vou pegar na tua mão, vou compor uma canção. Chamar a música, a música. Vou mover tudo de zero. caminho meu. Vou chamar a música, murmurar o madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá. E aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, poema de cetim. Chamar a música, a música. Certeza que chamou a música para os anjinhos com ela e, na verdade, esta lindíssima voz que infelizmente partiu esta semana. Vamos ficar com mais música e vamos ficar na voz de Jorge Loureiro. Vamos ver um copinho, sim, música pedida da parte do Sr. Armando para os seus colegas de trabalho, que hoje também se trabalha com o frio, mas também se trabalha. Festa de anos do Chico, estava tudo tão bonito. Beberam até cair, até esvaziar o pito. Alguém se armou em esperto, quando bebe só faz burrice. O Chico não achou certo, como estava ali por perto. Levantou a voz e disse: vamos lá beber um copo, vamos lá todos brindar. Hoje é dia de festa, eu quero me emborrachar. Vamos lá beber um copo, vamos lá todos brindar. Hoje é dia de festa, eu quero me emborrachar. Andava de gatas, outros a jogar sueca, mas já só com 15 cartas. Depois do Zé estar no chão, quase que adormecia. Ainda meio borrachão, mas pega no micro na mão, ainda canta esta melodia. Vamos lá beber um copo, vamos lá todos brindar. Hoje é dia de festa, eu quero me emborrachar. Vamos lá beber um copo, Isso não. Há que beber, mas nada de emborrachar. Nada disso. Mais e boa música. Está tudo bem desse lado, está mesmo? Vocês estão ótimos. É o que conta. Está solinho. Bom, está frio, mas está sol. É o mais importante. Pois claro, já tínhamos chuvinha que chega. Agora é bom é passarmos a cá ao solinho. Sim, senhora. De seguida vamos ficar na voz, na voz, na voz, na voz, na voz, na voz de Zé Amaro. Sim, senhora. Minha gente, Zé Amaro. Zé Amaro, não se esqueçam que já há pré-venda dos para o concerto do Zé Amaro aqui numa organização da Rádio Arconselho. Para responder à questão que foi pousada hoje de manhã. Sim, sim, sim, sim. O Zé Amaro e os seus músicos estarão na sala de Montijo em São João de Blanc. É uma organização da Rádio Arconselho. É a Rádio Arconselho que organiza este evento. Então vocês já podem começar então a comprar os vossos bilhetes em pré-venda a 15 euros, mais baratos que ficam então do dia da festa. E por que não uma prenda de Natal debaixo do pinheirinho? Ei, sinceramente, seria ótimo. Claro que sim. E ainda podem acrescentar mais um, porque dia 3 de fevereiro então, na Sala de Montição, em São João de Blanc, Zé Amaro e os seus músicos, mas também tem no dia 13 de fevereiro, 13 de abril, Jorge Ferreira e sua banda também. Excepcional. A Rádio Arconselho desta vez saiu-se, sim senhora, ainda bem, é tempo. Vamos a isto e vamos à música, ficamos já com o Zé Amaro, que vai então ficar já na boa música que vamos ouvir já de seguida, que é o Zé Amaro, que está prontinho aqui por trás, para, está à espera para passar, Meu Coração de Cowboy Apaixonado. Vamos a isto, vamos música para vocês. Zé Amaro, então não se esqueçam de começar já a preparar, 3 de fevereiro. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Meu coração é de cowboy apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy, country é a minha paixão. Viola ao peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente. Entro no baile de um jeito diferente. Laço a menina e a coisa fica quente. Se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Cowboy apaixonado. Meu coração bate sempre acompanhado. Eu sou cowboy, country é a minha paixão. Viola ao peito e amor no coração. Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente. Entro no baile de um jeito diferente. Laço a menina e a coisa fica quente. Se ela não gosta ou é doida ou está doente. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão.

Está Natal, ei! Então começámos já na quadra natalícia de Natal, daqui por um mês, sim senhora. Já começo, vou começar pouco a pouco, mas vou começando. Marco Paulo e Ágata e Zé Amaro que cantam É Natal. É Natal, já para vocês, para começar, sim senhor, já falta um mês, apenas um mês. Dois a um mês, o Pai Natal já tem passado, não é gente? Música. Aquece os corações, vem a todos amar. É Natal, um sorriso sincero, um abraço fraterno, onde todos se amam e semeiam amor. Traz a nós ilusões de infância, faz o homem criança e amar sem rancor. Três lindíssimas vozes, Marco Paulo, Ágata e Zé Amaro, é Natal. Senhoras, sim, sim, senhoras, já começámos a quadra natalícia, iniciou-se hoje, ontem mesmo, sim. De seguida vamos ficar na voz de Miquel Carreira, seu último trabalho que saiu há duas semaninhas. Caladinho, ficamos aqui, então, com o seu último trabalho. Música. tarde veio bater à minha porta a chamar de idiota e depois vou. Que desta vez de certeza não vai haver volta, porque agora chamas outro de amor. E quando eu perguntei se ainda não era cedo, a saudade lembrou-me cada um dos meus erros. E quando eu disse que não aceitaria o fim, veio o arrependimento e disse-me assim: agora é assim. De seguida vamos ficar na voz do irmãozinho, sim senhor, agora ficamos David Carreira, último trabalho também, que saiu há pouquinho, sim. Menta, vamos lá ver o que é isto. Que nada te prenda, mas se vieres para ficar somos dois, a crer que isso aconteça. Quero acordar e deitar-me ao teu lado até que amanheça. Oh yeah, yeah, yeah. Então vem, fica e relaxa um pouco. Quero ver mais que o teu corpo. Sei que errei nesta vida, mas quem diria que já sou a fei. Coração quase arrebenta, boca tem sabor a menta. Oh. E só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, dela, é. Só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, dela, é. Eu só penso em ti.

tua procissão. O baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no lar. Até o sacristão desta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no lar. Pressão a procissão. O baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no lar. Até o sacristão desta festa vai entrar. Bate com o pé no chão. Braços no ar, pressão a procissão. O baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. E nós também vamos à festa. De seguida vamos ficar na voz de Cris Ribeiro e Jorge Ferreira. Sim senhora, vamos a isto. Gostamos muito desta. E não se esqueçam que então Jorge Ferreira estará presente connosco no dia 13 de Abril. Sim senhora, para festejar assim uma nova festa da nossa rádio. Claro. E vocês? Presentes. Não se esqueçam, pré-venda 15€ no local 20€. Eu e on commence à prévoir les petits cadeaux de Noël avec les entrées de Zéman, les entrées pour Georges Ferreira. Pourquoi pas, sous le sapin, avoir un joli cadeau de deux grands de la musique portugaise auxquels vous pouvez avoir Zéman et Georges Ferreira en prévente à 15€. Musique. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela sabe o que eu quero, pretendo e desejo te namorar. E por vários motivos não quer deixar. Ela sabe que eu vivo lá fora. Me usa a cama, fala com ela. Agora tomo conta de ti. Oh, te amo Maria. Te quero querida. Oh, te amo Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo Maria. Te quero querida. Oh, te amo Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Ela não gosta de mim, mas eu gosto da vida dela. Ótimo, sim senhora. Vamos a isto e mais. Mais música daqui um bocadinho. Já me vou despedir de vocês, porque assim são horas. Ei, são horinhas de ir embora, minha gente. Claro que sim. É porque é bom estar cá, é bom estar cá. Mas depois tem uma pessoa também ir um bocadinho embora, não é? E vai ser mesmo agora que me vou despedir de vocês. E tudo bom para vocês, então não se esqueçam amanhã de ir então passar um momento bem agradável connosco, passar então no Penha do Mundo, que festeja então os seus 10 anos e que bom, sim senhora, passar um momento com eles também para festejar aquele momento agradável com eles, esta grande empresa que está então a festejar o seu aniversário. E também vocês podem, aquele que tem a sua empresa e gostaria que a Rádio Arconcelho fosse promover e passar um momento com vocês, entre então em contacto connosco e também há maneira de pôr isso em prol e irmos então até à vossa empresa também fazer a mesma coisa e estarmos lá com vocês e assim passar promover o vosso espetáculo e estar juntos com vocês para assim esse momento bem divertido ou então uma festa para uns anos de uma grande empresa, não importa, o mais pequenina que seja, o maior, não importa. A Rádio Aconselho está sempre cá. Para vocês, vamos a isto, vamos à última da minha parte. Vou ficar com, não sei. Vamos ver com quem é que vou ficar agora, porque a música mudou-se toda. Está tudo mudadinho isto aqui, assim. C'est ça le direct. On change tout. E então, não se esqueçam. Muitíssimo importante também para a semana, todo sócio que está em dia da sua cota ou que quiser pôr em dia a sua cota. Muito importante vir então. Sábado, domingo próximo, para a Assembleia Geral da nossa rádio estar lá presente connosco também. É bom saber como vai a nossa rádio e vocês também dar a vossa opinião, porque nem sempre estamos no certo e mais vale a vossa opinião que ficarmos nós no errado. Não é assim, minha gente? Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana. Um beijo grande e então damos-nos encontro sábado próximo com vocês. E ficamos com a voz de Ana Malhoa, Anjo de Fogo. E é com este que me vou despedir de vocês. Tchau, até para a semana.